Passou a etapa para Duna, o trip 5218. Vista para 2.000 pés, autorizada final no zero como número 2, 5218. 2.000, autorizada final do procedimento, o 5218. Positivo, deverá estar tá avistando aí o 737 à sua frente em 11 milhas. E voou 4.000 pés já em Duna. Ok, quer que reduza? Não, pode manter. Por enquanto, pode manter. Ok, está mantendo então. Pescador 246. 246, final, torre no 8.95. 8.95, graças. Pode com 246, passa altura. 46, boa noite. Informe checado no 0, vento 170 graus, com no 0, nós, gol no 246. Passa 246. Copia. 246 avistado, cheque o trem, pouso livre no 0, 170 graus, com no 0 nós. É baixo travado, ele pousa na 10, 246. Correto. Zulu, após conforme a rota do plano. Decola da pista no 0, perfil de saída da EL, Leda após direto, Motiva, curva direita após a decolagem. Transponder 54 no 7, controle Salvador no 20, decimal 80. No 3, após Bravo Hotel Zulu, prossegue conforme a roda do plano, DCT Triv, DCT Poços de Calda. E após posição Leda, voa direto Motiva, posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Xanamé 3, no 3, por gentileza, proteja após Bravo Hotel Zulu. 4, 3, 5, Alfa. Não puxou. 2-4, identifique. Chegada Mari desse Mateus 050. Preso no 3, protegimento correto. Obrigado, senhor pronto. 5393, copia. Copia, 593. Trip 5393, João Pessoa, aprovado nível 190 via Golf 677. Decola da pista no 0, perfil de saída Pulca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5421 no controle Salvador 120, decimal 80. Trip 5393, confirmando a frequência do controle. 1908. Trip 5393, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso alfa. Portará baixar o travado, 5218. TAP. Azul 4235, livre descida 2000 pés. Autorizada final, pista no zero. Solos 41, libere a direita, chame Sol 1219. 2000 pés, autorizada final, pista no zero. Boa noite, Vano 246, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02. Checa o trem, pouso livre, 160 graus, 109. Machá travado, livre pouso, 5218. Livre da restrição em pelo? Firmo. Livre zona, 4235. Das 4, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 8. 3.000, 1.008, janela 6, 1.018, janela 6. Bruno 70, sua identificação. Vê se mantém o 050 e fale pro que está voando. Reposta ao término da desvio. Está ao término do desvio. Só confirmo. confirmando o estacionamento 264, ajuste 1018. 1018. Grato, meu Deus. Kilo, posição 06 do Pátio 3, 352 no 8. Kilo, posição 06, Pátio 3. 06, posição 06 do Pátio 3, 352 no 8. 06 do Pátio 3, agora sim. Good evening, Europa 084. Good evening, Europa 084. Stand by, it's a clearance. Europa 084, stand by, it's a clearance. Standing by, Europa 084. Estabilizado visual com a pista à vista, azul 4235. Azul 4235, complete final, chame torre 1895. 1895, obrigado. Boa. Xaneme 224, desce a 2000 pés, autorizado a final, pista no zero. Desce 2000, autorizado, reportado e estabilizado, Xaneme 224. 4235, boa noite, continue a aproximação no zero, vento nos 70 graus com 8 nozes. O azul 4235, já checado. Ainda não, tá em cima. Tente. Vou avisar. É ground, Europa 34. Great 4, go ahead. We are ready for a setup and push, Europa 34. Okay, just a minute, coordinate your flight plan, okay? Stand by. Roger, thank you. Europa 810, acione identificação. Chegada bom, fidência 4000 pés. Ajuste 1018. Livre pouso, azul 423. Azul 4488, 1 minuto, 4. Azul 4488, copia. 4488, Recife aprovado nível 350, via Peruíbe 58. Decola da pista no zero, perfil de saída, Pucatrans, São Caju, curva à esquerda. Transponder 5423, controle Salvador 120, decimal 80. Quatro oito oito, cotejamento correto, informação em curso alfa, chame pronto. 888, assina identificação. Chegada bom, Fidesco mantém o 060. Alpha 084, clear to destination Lima Echo Mike Delta, flight level 370. Via Upper Zulu 10 until November Tango Lima. Then upper November 873 until Intal, then via flight plan route. Take off from runway 10 after departure, left turn, book a departure, ZPAR transition, it's call code 5432, departure control frequency 120.80. Could you confirm the next point after takeoff with left turn? Affirmative, left turn and the departure will be Puka, Papa Uniform, Charlie Alpha and the ZPAR transition, Zulu, India, Papa Alpha, Romeo. Via we are clear to destination, flight level 370 via Upper Zulu 10, Nepal, Upper November 73, Intel via flight plan route. After takeoff, left turn, standard departure Puka, ZPAR transition, squawk 4532, and departure frequency with Salvador 120.80, go Pacific 4. Europa 084, did you copy 5432, the call code? Checado. Tá baixando e travando agora, meu Deus. Gente, o Genero 6224, 1960 graus, 109, tem pouso autorizado, pista 106224. Gente, autorizado pouso, pista 10, Genero 6224, baixa e travou. Olha, Europa, acelerou. Do 4235, na pista. Azul 235, Alfa mantendo da Juliette. Alfa mantente da Juliette, 4235. Corretamente. Cinco dois no meio, confirma a hora do plano. Dois no meio, informa que seu plano se encontra vencido. 0002 da UVT. 170, desce para 2000 pés, autorizada final no zero. 2018, autorizada ele é X-ray no zero, do nosso CDA. Azul 4235. Azul 4235, tem condições de agilizar o táxi pro 08? Tem condições, vai agilizar então. Tem que autorizado agilizando para o 08. É bota 5, 35393, puxa o estacionamento. 35393, liberação na chama para o táxi, pátio 3. Táxi Camaral, 5393. Do 4488, livre acionamento chama para o táxi. 5216 negativo, 45 minutos estaria vencido. Porém, estamos checando a existência de uma DLA para as 1h30, ok? Aguarde. O 6224, seu solo for 57, libere a direita, chame solo 1219. 1219, né, 219. 8-0, décima, tem 3 mil pés, 1018, chame sua velocidade. Marciano 270, autorizado descer para 3 mil, Rio 98. 1-0. Afirmativo. Vamos iniciar a redução de velocidade para 2-0-0 nós. Então vai ser o número 2 na aproximação. E vai seguir um 737 de sustento agora a 7 milhas de duna. Iniciando a redução, Rio 9-8-1-0, ciente. 5-2-1-6 na escuta. E qual é o nível solicitado? Pela 8-0, vetor radar sequenciamento, vou ir com prua 230, limite ao log. Direita 230, vetor radar ao log, Rio 9-8-1-0. Coordenado, sigo. 9-0, ok. O 888 desse mantém a 4 mil pés. Ajuste no 0 no 8. 0. T52-16 Aracaju, aprovado nível 190, via Golf 677. Decola da pista 10. Perfil de saída Puca Transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5406. Controle Salvador 120-80. Para 2000, autorizado o lock, Rio 98-1-0. Direto para o 0-1-6-2-4. O 1170 no localizador, complete final, chame torre no 895. 895, boa noite, bom, 1170. Bola separada, 4488, não? Ok, mas necessita na cabeceira, se deter, ter o contraste a 1,5 milha do marcador. 4 horas, 5,5 o POB, é o terra natal. Confirmando o POB? 5,5, 56. Tente, 35393, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 018. Ok, já, Pátio 1, chame 895, 3, 5, 3, 9, 3, 4. 3895. Para sua informação, o número 1 está aí à sua frente, em 6 milhas. Ciente, 9890. Torre 118. 95. Ok. Torre Salvador, 9890. 9890, Salvador, o número 2 para pouso em Salvador, o vento 170 graus, 109. Continue aproximação, aguarde pista livre, 9890. Aguarde pista livre, 9890. Mantenha o ponto de espera 5393. Tá bom, 9-3-3. Para nós. Livre pouso, pistão no zero, volume 1-7-0. Azul 4488, decolou 04, controle em 1-2-0-8, boa noite. 208, obrigado e uma boa noite. Estou em Salvador, muito boa noite. Azul 4488, decolado na sua escuta. 4488, contato radar na decolagem. Sobe e mantém o nível de voo 350, dentro da vigilância. 350, vigilância 4488. Salvador, Europa, 084, ready for taxi. Europa, 084, taxi approved by April 1, India, until holding point 1810. At the holding point, call tower 18, decimal 95, ultimate 71018. Sí, for taxi, holding point, runway 10, the holding point, tower 118, decimal 85, Europa, sorry, 118. Decimal 95, Europa 34. Europa 084, via India. Via India, Europa 34. Final de 3 milhas, trem baixo travado, Rio 98, 10. 9810, continua a aproximação, tráfego já prestes a livrar a pista, o vento 160 graus com 8 nós. Tem pouso autorizado, pista já livre, pouso autorizado na 10, Rio 9810. Livre pouso, pista 10, Rio 9810. 7, controle Salvador 120, decimal 80, 1 minuto para o cotejamento. 5. 14095, ou 983. Estou mantendo a Juliette, 170. 3305, prossiga. Autorizado então, Recife nível 330, Brasil 58, decolada 10, no perfil da Pucacaju, primeira curva esquerda, código 5427, e o controle 120, decimal 8, está 3305. Está 3305, rota via Peruíque 58, negativa Perzulu 58, e até Aru, após direto. A Peruíque 58 até Aru, depois direto, está 3305. Então, 3305, cotejamento correto, informação em curso alvo, chame pronto. Chama, 3305. Tipo 5393, teria condições de decolar assim que liberada a pista? E após a passagem do cargueiro ali, mantém preparados para decolar quando estão logo liberada a pista. 9890, solo 07, libera a direita, chame solo em 1219, 9890. Aproximação, mais travado, gol 9883. Tente, continue a aproximação, guardando a autorização de pouso 91888. Mais, escuta, gol 9883. 5393, livre decolagem, 160 graus, 1099, 5393. 3. Alto, tio, posição 0949. Gol no 1170, via Juliette, portão 03. Juliette 03, da 970. Europa 08 for ground. Correndo, Europa, tire de fogo. Okay, please hold position now and call 18-95, okay? Roger, we'll do 18-95, Europa, tire de fogo. Salvador, good evening, Europa, tire de fogo, holding position, runway 10. Good evening, 084, maintain position. We'll do Europa, tire de fogo. 1-8-8-8, vento 1-6-0 graus com 0-8 nós, livre pouso, pista no zero. É, pouso livre no zero, gol 9-8-8. Trip 5393, decolou 09, controle em 1-2-0-8, uma boa noite. Obrigado, boa. Controle Salvador, boa noite, Trip 5393. Trip 5393, contato radar, sobe para o nível de voo 190, vigilância. 190, vigilância, 5393. Azul 4488, chama Centro Recife, 12685, alterna 2543. 2682, to line up and maintain threshold 10. Clear to line up and maintain runway 10, Europa 084. Uno 888, solo 00, libere direita, solo 1219. Libera na direita, solo 1219, gol 1888. Boa noite, voo no 888, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, voo no 888. Bruno 78, aciona identificação. Chegada Mari, desse mantenha 050. Mari 050, para 3178. Trip 5393, qual apoio, a pro ideal para João Pessoa? Trip 5393, eu preciso de um segundo a mais e já te respondo. 5, aguarde. Aguarda 3305. Bono 888, ingresso via Juliette, no través do 08, aguarda viatura, follow me até o portão 10. Thank you. da Juliette, através da 08, a guarda falou meio para o portão 190, voo 1888. Tá 3305, Paulo. Prossiga, 3305. Tá 3305, coordene com a equipe de solo para iniciar acionamento após a passagem à retaguarda do Boeing da Gol. Chame pronto para o táxi. Após o Gol passar a retaguarda, a gente está autorizado para chamar para o táxi 3305. Confirm runway 10160 degrees 109. Clear for control, runway 10, the facility is closed. 4, acionamento na posição e posteriormente. Chama 63 no 3, ciente do acionamento na posição, chame pronto para o pushback. Chamará para o pushback 63. Alpha 084 Bonnet 14, so do departure frequency 120.8, bye bye. What's the field of decimal 8, bye, Europa 084. Salvador, good evening, Europa 084, take off. Europa 084, climb to flight level 370 and fly direct jumbo position. Climbing 370 and come to Yamaha position, Europa 084. O 723 acione identificação. Chegada é a Bonfim, desse mantenha 4.000 pés. O ajuste no 018. Chalé 6313, aguarde para o pushback. É, aguardando. Salve, Salvador. Chalé 6213, 230 para Aracaju. Chalé 6224, aguarde coordenação 230. Aguarde, não é verdade. Controle de Atan 3, 178, poderia voar para a de Dona? Autorizada. Dona 3, 178. Vista para 2.000 pés, ajuste no 018, Atan 3, 178. 2.000, 0.08, Atan 3, 178. 6.313, livre pushback, coordenação da equipe de Paulo e chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, chame na 6.313. 6.224, copia. Assista. Oceana 6224, Aracaju aprovado nível 230. Decola da pista 10, preciso sair da curva transição Caju, curva esquerda, aerovia Golf 677. Transponder 5440, controle Salvador 1208. Autorizado para a Caju, nível 230, decola 10, com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, via Golf 677. Transponder 5440 e controle 1208, proteja a chamada 624. Chame 624, Tensão 3305, aguarde para o táxi. Guarda, 3305. Solo Salvador, azul 5001, quando precisa de autorização, Guarulhos 360. Tente um minuto, cópia, azul 5001. Tá aguardando. Mike Tiant Romeu, Salvador, prossiga. Aliança, próximo só Aliança. Salvador, boa noite, passarinho 2224 com a Alfa. Passarinho 2224, ação de identificação. Chegada a Mari, chame ideal de descida. Identificou Mari, vai reportar para a descida, 2224. Mike Jet Romeu, o hospital fica próximo ao litoral? Próximo, entre a Federação e Rio Vermelho. Mantenha 500 pés, Mike Jet Romeu. Quem assumiu? E 5505, acione identificação. Mantém nível no 40, pro de bom, chamada de descida. Tente, Oceano 6313, táxi via Índia, do ponto para Chame Torno 295, ajuste no 0197 agora. 3 horas e 50, sim. Táxi via Índia, no ponto para Chame Torno 295, ajuste no 0197. Boa noite, São 3305. Fala, modifica o ajuste, ok? No 017. Azul 5001, no copia? Sempre. Azul 5001, Guarulhos aprovado nível 360. via Zulu no 0, Bridge, Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Decola da pista 1 no 0, perfil de saída da El, curva à direita, Leda após direto Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alpha. Transponder 5436, controle Salvador 1208. Milhas a 500 pés, com deslocamento sul, vai cruzar a final da 1 no 0. Negativo visual, 3378. Bom, a Mike, eu acho que é Tango Vidro. 5436 na transponder e o controle é 4208. Azul 5001. Azul 5001, no cotejamento correto, informação em curso será Bravo, chame pronto. Paciente vai escutar Bravo, chamará pronto, 5501. Controle mais direto ao meu. Chega. Passou Pirajá, visual para a aeronave em aproximação. Red. 4, contact Recife Center, frequency 126, decimal 85, is unable 125, decimal 45. Europa 084. Go ahead, Europa 084. Contact Recife Center, frequency 126, decimal 85. The neighbor 125 decimal 45. Salvador 3305, ponto de espera 1-0. 3305, mantém um ponto de espera. Mantém. Guarde, tá 3178, estabilizou? Afirmo. Complete final, chame torre 1 no 895, TAM 3178. 895, boa noite. Boa noite. Chaname é 212, aciona de identificação. Autorizada a chegada à mar e dentro mantém o 060. Torre Salvador TAM 3178, estabilizado ILS 10. 3178, 7, continue na aproximação. Vento 160 graus, 129, 3178. 3178. 613 no 13, decolado aos 25, chama agora o controle em 1208, boa noite. 108, boa noite, 63. 3178, tem pouso autorizado na 10, 1160 graus com 109. Autorizado pouso 10, tá 3178. 3000 pés, deportará 723. Cruze em Salvador, boa noite, acionar 6303. Chiname 3103, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 360, vigilante. 360, Chiname 6303, poderia voar Dael? Autorizado Dael. Dael 6303. Estacionamento azul 5001. É o azul 5001, estacionamento para 8. Azul 5001, livre acionamento, chama para o táxi. Livre, vai chamar táxi 4, 5001. A bordo, 0200, autonomia, Sierra, Sierra Bravo, Sierra Vista, eu estou no Taxi. Strip 5216, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera chame turno no 895, ajuste no 018 agora. O 0 Índia, Alfa Índia, ponto espera chama turno no 895. Negativo via Alfa, Strip 5216, táxi via Índia. Índia, ponto espera chama turno no 895. Afim. Aguarde. Fiz 178, solo os 28, libera a direita, chame solo em 1219. Direita 219. Ciente. Pisando 3, voo em ótima. Ótimo, obrigado, né? 303. Decolagem 160 graus, 109, 3305. Decolagem 3305 2 no 6, ali mantém cabeceira no 052 no 6. Ram 3305, decolou os 30, controle em 1208, boa noite. Controle 208, 3305, boa noite. Dá 10, voo no 723. No 723, combate final, chame torre em 1-8, decimal 95. 2195, voo 12, 1723, obrigado. Controle Salvador, boa noite, tá 3305, tá cruzando 2000 pés no perfil da FUCA, Aracaju. Ram 3305, contato radar na decolagem, sabe manter o 330 vigilante. 330, tem 3305. Passarei do 2224, sua velocidade? 220, mais. Gente, trip 5515, sua velocidade? 8952, no 6. Tchau. Gente. Passarei do 2224, livre descida, 2000 pés, ajuste no 0 no 8, reporte na final da 1-0. 2018, para reportar. Xenem é 212, sua velocidade? Tá batendo 260. Gente. 4 horas e 5 minutos, Ribeirão Preto. 5 no 5, desce e mantém 3000 pés. Descendo 3 mil, prosseguindo, 5-5 no 5. Chame a turno no 895, ajuste no 0 ou no 8. O turno está ingressando para o meia milha, vai iniciando devagarinho, vai prosseguir via Índia, 1895 vai chamar a turno, ponto espera com 1018. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, boa noite. 1-1, chame controle 1208, uma boa noite. 1208, controle 5216. 723, cheque o trem, pouso livre 10, 160 graus com 89-1723. Baixar travado, livre pouso na 10, gol 1723. Sete, matamos 240, limitado localizador, 5-5-9. Controle Salvador, cordial, boa noite, 5216, perfil da. Da PUCA. Todo no meia, sobe ao nível 190, direto Aracaju, vigilância radar. 190, direto Aracaju da Presença, 5296. Cenâmia 313, chama Centro Recife. Frequência 1251, alterna no 3395. 251 na primária, secundário 3395. Recife, informação em curso, Charlie, o gol 9250. Quem está aguardando? Gol 9250. 35, só para melhorar aí, o senhor quer que diminua a velocidade, aumente, como é que o senhor quer? O senhor está ainda mantendo 320? Sim, senhor, se o senhor quiser eu posso aumentar ou diminuir até 140 mais. Não, por enquanto pode manter. Você não levou muito tempo nessa prova mesmo. E o tráfego vai seguir da mesma performance. Que é isso? 6224, Solo Salvador. Prossiga. Coordene com a equipe de solo para iniciar acionamento. Pode passar de Embraer da Azul Retaguarda, chame pronto para o táxi. Deixa autorizado após a passagem de Embraer da Azul. Será coordenada para a minha vez de táxi. Gol 9250, copia. Fala para a cópia, gol 9250. Gol 9250, Recife aprovado nível 4, 1-0, via Peruísque 5-8. Decola da pista 1-0, perfil de saída curta, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5443, controle Salvador 1208. 1723, solo 34, libera direita, chame solo em 1219. Cara. Caju, Aracaju, transponder 5443, controle 120.8, gol 9250. Gol 9250, confirmando perfil de saída Puca, transição Caju. Puca, Caju, gol 9250. Gol 9250, contingimento correto, central. Camará, gol 9250. Salvador. Boa noite, gol no 723, táxi V Alfa, mantendo da Juliette. Alfa da Juliette, gol 723. 868 da Gol, identifique chegada a mar e desse mantém o 050. Número 224 no localizador, completo final, chame torre, no 8, decimal 95. 1895, obrigado, Tejá. Obrigado. Passarelo 2224. Passarelo 2224, sente do tráfego, continue a aproximação no 0, vento no